O Caipira Internacional, Antena Web, Canal 1. Mi santo preferido, no volver a molestarte. Le pedí que me nublaran los sentidos y la mente para ya nunca buscarte. Me perdí en el mar del vino, quise forzar mi destino y ya ves, me estoy muriendo. No logro, mi Dios querido, ni mi santo preferido, arrancar esto que siento. Hay amor, te lo confieso, porque si logro encontrarte, yo te mato a puros besos. de dormir, porque te apoderaste de mis sueños, no pude yo mis ojos cerrar de solo pensar que yo era tu dueño. Yo sí, toda la noche te vi, venías y me entregabas tus amores. Prietita, no te vayas así, decías al partir, mi amor, ya no llores. Por eso es que no pude dormir, no más de pensar que te amo y te quiero. Prietita, si me vas a dejar, no vuelvo a dormir, sin tu amor me muero. ¡Ay! Me dejaste dormir, porque te apoderaste de mis sueños. No pude yo mis ojos cerrar de solo pensar que yo era tu dueño. Por eso es que no pude dormir, no más de pensar que te amo y te quiero. Pritita, si me vas a dejar, no vuelvo a dormir, sin tu amor me muero. Está a ouvir o Canal 1 da Antena Web. Nobody know nothing was gonna keep me apart. How could we have known how hard it'd be? Just trying to stay in love, I thought I knew tough. We did some growing up, watched some friends give up. Life's thrown it all it up, but here we stay. Got a long road, mountains up ahead. Don't give a damn what the world says. I'm gonna do what I was born to do. No turning, no running, nobody know nothing. It's gonna keep me from loving. O site da sua melhor sintonia, www.radioantenaweb.info. Tell everyone I was born by God's dear grace in an extraordinary place where the stars and stripes and the eagle flies. It's a big old land with countless dreams. Happiness ain't out of reach. Hard work pays off the way it should. Yeah, I've seen enough to know that we've got it good. Where the stars and stripes and the eagle flies. There's a lady that stands in a harbor for what we believe. And there's a bell that still echoes the price that it costs to be free. I pledge allegiance to this flag. And if that bothers you, well, that's too bad. But if you got pride and you're proud to do, hey, we could use some more like me and you. Where the stars and stripes and the eagle fly. Yes, there's a lady that stands in a harbor for what we believe. The bell that still echoes the price that it costs to be free. No, it ain't the only place on earth, but it's the only place that I prefer to love my wife and raise my kids. Hey, the same way that my daddy did.

ouvimos em Retrospect, todos os domingos pelas 10h30 da manhã com Carlos Bonaparte no Canal 1. Neste momento está a cair o céu em Vila Nova de Gaia, como aliás é perceptível, e assim ainda mais perceptível. Eu volto a dizer, dependendo do como, não é? Do tipo de fome. Pode ser fome de comida como fome de outra coisa. Então é esse, ainda sou muito verde, ainda sou muito novo para essas coisas. Fizeram um unplug muito bom, por acaso. Gostei do unplug deles. E esta música ficou muito bem no unplug. 3 em ponto, aos domingos, às 3 da tarde, com Adriana Pequeno e Carlos Bonaparte no Canal 1. O Caipira Internacional, Rádio Antena Web, Canal 1. His castle, he's like a king on a throne. It may be a shack down alongside the track, but everything in it's his own. So don't think of taking his loved one. It's written, thou shalt not steal. Don't rob another man's castle, no matter how lonesome you feel. Don't rob another man's castle. Don't take his darling. Strange as it seems, when you steal a man's dreams, you never know how much you pay. So don't rob a man of his sunshine. You'll break his heart, don't you see? Someone just stole her from me. To stay, denn die beide uns begegnen in der Stadt. Und ich weiß, dass es nie für uns beide eine Chance gegeben hat. Weißt du nicht, was es heißt, zu lieben, wenn du ohne Hoffnung bist? Einsamkeit, Erinnerung, es ist nicht viel, was mir geblieben ist. Meine Tränen wirst du nie mehr sehen, weil sie vertrocknet sind. Und meine Träume, sie verweht ein kalter Wind. Meine Tränen wirst du nie mehr sehen, denn jetzt bist du bei ihr. Und ich spür, was sie mir mit dir alles nimmt. lieg ich wach und ich denke an die schöne Zeit zurück. Es ist mir und auch dir nicht gelungen zu halten, unser Glück. Meine Tränen wirst du nie mehr sehen, weil sie vertrocknet sind und meine Träume sie verweht ein kalter Wind. Meine Tränen wirst du nie mehr sehen, denn jetzt bist du bei ihr und ich spür, was sie will mit dir alles will. Meine Tränen wirst du nie mehr sehen, weil sie vertrocknet sind und meine Träume sie verweht ein kalter Wind. Meine Tränen wirst du nie mehr sehen, denn jetzt bist du bei ihr und ich spüre, was sie mir mit dir alles nimmt. Canal 1. Suas portas pro seu filho entrar. A mãe natureza está me esperando. Coração não vê a hora de chegar. Permita-me quando cruzar a fronteira a minha maneira de homenagear. Me pôr de joelho, beijar o seu sol, depois no seu colo dormir e sonhar. Alô, garça branca, seu irmão regressa, cumprindo a promessa que eu fiz de voltar. Abra suas asas que eu abro meus braços, fraternal abraço desejo te dar. Por entre as paisagens que leva minha alma, me espera e me acalma quando estou aqui. Vendo o rio coxinho, um abraço sem mágoa, remando nas águas do rio Taquari. Da lancha eu tiro a camisa pra sentir a brisa me acariciar. Este reencontro com a mãe natureza, Deus vem com certeza me abençoar. No rancho da aldeia, na noite estrelada, minha doce amada vem nos sonhos meus. A lua prateada furando o telhado dorme a meu lado no colo de Deus. Thank you. pudesse voar até alcançar a imensidão do espaço. Em troca de um pouco de amor, buscaria estrelas pra guiar seus passos. Se eu pudesse comprar um cantinho apenas em seu coração, construía o mais lindo castelo sobre o alicerce da minha paixão. Amor, amor, eu sempre quis. Só teu amor, só teu amor me faz feliz. Na sexta-feira, o Canal Longo apresenta Caminho Santo, um espaço radiofónico de cariz religioso destinado sobretudo aos seguidores da Igreja Evangélica. Durante 30 minutos, o pastor Lincoln Galvão apresenta novidades do Brasil e do mundo no que a Igreja Evangélica diz respeito e lê também cartas e e-mails enviados pelos ouvintes. Caminho Santo, de segunda a sexta-feira, com o pastor Lincoln Galvão, entre as 13 e as 13h30, no Canal 1. O Caipira Internacional, Rádio Antena Web, Canal 1. Tenderás en la cara. la tierra te tape. Ahí estarán mis besos pegados siempre a ti. Podrás correr el mundo, más que corras, que huyas, que cubras. La huella de mis besos tendrás en la cara. Llegarán otros besos que tapen los míos, mas por debajo de ellos los míos lucirán. Tierra, otra tierra te tape. Ahí estarán mis besos pegados siempre a ti. Ahí estarán mis besos pegados siempre a ti. Borracho vengo ahora, ¿qué te pasa, mi cuadro? Oye, vale, ¿qué te pasa, manito? Qué borracho ando esta noche. ¿Pero por qué, mi valedor? De sentimiento. Caray, hombre, tú no sabes. ¿Qué cosa te pasa, mi cuate? Tú no sabes qué formaje. ¿Qué pasó, valedor? Me hicieron guaje. ¡Qué barbaridad, hombre! No se te hace. ¿Qué cosa? No se te hace que hay que darle su tiempo al tiempo. ¿Qué lo damos? ¿Cómo no? Oye, vale, ¿qué traes, valedor? Qué borracho ando esta noche, ma, de sentimiento. Caray, oye, vale, otra vez, valedor, acompáñame al Tenampa. ¿A qué, hombre? Donde se canta achis miachis. Me cachis, manito, que me toquen los mariachis. ¿Qué cosa? Guadalajara. No se te hace. ¿Qué cosa, valedor? Que en verdad como mi tierra no hay otra tierra. Aunque no quieras, manito, ahí se queda. Pues ahí nomás. ¿De dónde son los meros machos? ¿Y qué más, manito? ¡Y los borrachos! Oye, vale, otra vez, valedor, no me importa que me jale, pido otro ponche. De rayano de aguayaba, manito. Soy de arranque. Pero cómo no. Me da igual en esta noche ir a pie o en coche. Claro, hombre, ¿cómo no? Oye, vale, caray, otra vez. Qué borracho ando esta noche. Pero no se te nota. De sentimiento. Muy borracho. Mucho, mucho. Muy borracho, muy borracho. Mucho, mucho. Pero contento. it was no accident. Me finding you, someone had a hand in it long before we ever knew. Now I just can't believe you're in my life. Heaven's smiling down on me as I look at you tonight. I tip my hand keeper of the stars. He sure knew what he was doing when he joined these two hearts. I hold everything when I hold you. Just to look into your eyes. I know I don't deserve a treasure like you. There really are no words to show my gratitude. I tip my hand to the keeper of the stars. He sure knew what he was doing when he joined these two hearts. Long before we ever knew. Billy's looking kinda jaded, and his sight is not the best, and the hair around his muzzle's turning gray. He has seen 100 musters, and I think it's only fair we leave him in the long yard here today. He was broken in the 60s, maybe 63 or 4, and never faltered, always seemed to be on hand. Never have I seen him beaten by a bullock in the bush, and at night watch he was picked of all the land, hey. So leave him out there in the long yard, do not rush him. Leave him out there with his mate, the Bully Bay. With his mates that he can graze, he can laze with.

de amor. Show de bola. From Portugal to the world, this is Antena Web. Alte Adler sehen mehr, fällt das Fliegen auch schon schwer, doch sie kennen das Geheimnis, wie man mit dem Wind aufsteigt. Mit 16 habe ich felsenfest geglaubt, die Welt gehört mir ganz allein. Ich wollte alles, alles war erlaubt, über 30 durfte keiner sein. Mit 25 habe ich noch gedacht, die Welt teilt sich in Schwarz und Weiß. Und gibt's mal wirklich eine dunkle Nacht, mich bringt nie was aus meinem Gleis. Alte Adler sehen mehr, fällt das Fliegen auch schon schwer. Doch sie kennen das Geheimnis, wie man mit dem Wind aufsteigt. Alte Adler sehen mehr, kommt der Wind auch manchmal quer. Sie wissen doch, wie man dem Sturm die Zähne zeigt. Alte Adler sehen mehr. Wenn ich heute in den Spiegel schau, seh ich mich und steh zu mir. Denn heute weiß ich endlich ganz genau, man braucht die Zeit, um's zu kapieren. Alte Adler sehen mehr, fällt das Fliegen auch schon schwer. Doch sie kennen das Geheimnis, wie man mit dem Wind aufsteigt. Alte Adler sehen mehr, kommt der Wind auch manchmal quer. Sie wissen doch, wie man dem Sturm die Zähne zeigt. Alte Adler sehen mehr.